J823. 1590. Rádio Clube Joinville. Do jeito que você gosta. A partir de agora, aqui na Rádio Clube. Deus, eu quero estar sempre contigo. Você é meu grande amigo e em você encontro paz. Muita fé, oração e confiança na misericórdia de Jesus. É Jesus, é Jesus que ilumina os passos meus. Clube da Esperança, com o querido Diácono Jesus. Ilumina os passos meus. Permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, povo amado de Deus, muito bom dia, família, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, manhã de bênção e graça, vindo Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e dai-nos sabedoria. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e tende misericórdia, porque somos pecador. Amém. Assim seja. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo vossa palavra. E pelo sim de Maria, o Verbo Divino se fez carne e veio habitar e morar entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mãe de Deus, rogai por nós. Venha nesse dia me consagrar ao vosso imaculado coração. Consagro minha mente, meu coração, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções e todo o meu ser. Peço que estendais o vosso manto sobre a minha casa e minha família. Dai-nos a vossa proteção e livrai-nos das ciladas do inimigo. Nossa Senhora, colocai-nos em vossos braços de mãe e defendei-nos. Maria, passa na frente e vai abrindo as estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, porta do céu. Deus seja louvado por esta manhã de bênção, de graça, família. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Com Jesus e Maria em sua companhia. Muito bom dia no despertar. da fé, da esperança, da confiança, do amor no coração de Jesus. Obrigado, Senhor. Bom dia, meninos. Bom dia, nossos trabalhadores, trabalhadoras, operários, operárias, nossos garis, nossas costureiras. Ô, Madrinha Rita, beijo no coração de vocês aí, Padre Paulo. Deus abençoe o Tonho, Deus abençoe todas as nossas costureiras, Rosa, Carlos, ô, seu Nelson, Maria Francisca, Deus abençoe todos vocês, de longe, de perto. Então, em nome de Lacrimalhas, um abraço a todas as costureiras, todas as facções. Deus abençoe, gente querida, ao homem do campo, aquele abraço. Deus abençoe, de longe, de perto, no sítio, na chácara, na fazenda, lá em Xerenerum, viu, meu senhor Jussara, Simone, Beto e Guaramirim, família Cristofolini, Silvio, aquele abraço, lá de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Conselho Guabiranga, Caixa d'Água, Ponte do Arame. Deus abençoe Rodovia do Arroz, Deus abençoe seu Valmir, ô, seu Ari, capricha no leitinho aí, tá bom? Rio do Júlio, Dona Nina, ô, gente querida, lá de Piraí, do Piraí, do Quiriri, Deus abençoe Manuel, Deus abençoe Manuel. Grande abraço a todos vocês, gente querida, gente amada aí de Canelas, de Rio Bonito, Estrada Palmeira, Maurício e Márcia, Oma em Piraberaba. Beijo, Oma, Deus abençoe. Beijo, Dona Alzerine, seu Rafael, Deus abençoe. Toda essa experiência do amor de Deus, essa gente querida de todas as cidades que nos acompanha no aplicativo, no Face, aquele abraço, ó. Beijo no coração de vocês. E com a graça de Deus, vamos com a nossa rainha. Ô, mãezinha. É, mãezinha tá preparando o melhor café. Ô, meu Deus do céu. Muita água e pouco pó, pó, pó. É, mamãe. É o papai. Bença, mamãe. Bença, papai. Bença, vovô. Vovó, titio, titia, e vamos, família, em torno da mamãe, em torno do papai, pedir ao Senhor nessa sexta-feira uma bênção especial para as nossas famílias. Deus abençoe. A nossa também ilumina, Senhor. Obrigado, Senhor, abençoando nossas famílias nesta sexta-feira de bênção de graça. Que todo amor, que todo carinho dessa experiência da graça, do amor, esteja sempre mais abundantemente em nossos corações. Por isso, ilumina, Senhor. Ilumina nossos pais, nossos filhos. Ilumina, Senhor, ilumina cada passo de nossas famílias, nossos trabalhadores, trabalhadoras, nossos operários, nossos apoiadores, Senhor. Obrigado, Senhor, toda a rádio, toda a direção. Ilumina, Senhor, a vida do GG. Bom dia, James. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Diácono Jesus. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Tá bom? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Aham. Muito suco de maçã para melhorar a garganta. Suco de maçã, não. É, preparar, porque as FMs estão chegando. 6:10. Suco de laranja, laranja, limão, mel. Tá. Certo. Gente, ele chega como um ninja aqui na rádio. Meu Deus do céu. Tem que se agasalhar. É, o ninja da estrada. É, quando ele entra, subir a escada, é como as ninjas. Tem aquele filme das tartarugas. Você sai da cama quentinho. Tem aquele, filme das três tartarugas. E era aquela bolsa nas costas assim, já vai subir. Esse é o menino que eu amo. Menininho! Tudo bem, menininho? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bem. É, olha. Já tem alguém descendo do monte lá de São Francisco do Sul, Diácono Jairo, já desceu do monte. Mas a família, Deus seja louvado. A Virgínia Vieira já desceu do monte, tá? O Wilmerson e a Jussara lá em Xeririrum já desceu do monte, tá certo? O Benedito muito cedo desceu do monte, disse que foi trabalhar, né, Benedito? Isso, Benedito. Quem trabalha cresce. Beleza, meu filho? Grande abraço, Deus abençoe. Olha, Lúcia e o Joaquim também, né? Lúcia, Silvério e Joaquim já estão indo para a luta, já. Deus abençoe. E a Eva ainda não. Tá no monte. José lá do Ribeirão já desceu, com certeza. Jurema já também desceu. Ô, Jurema. Dona Alzerina, beijo, meu anjo. Deus abençoe a todos vocês aí do quilômetro 4. Deus abençoe. O Edsonzinho desceu muito cedo hoje. Edsonzinho, já nos falamos. Edsonzinho, Deus abençoe, meu querido. Você e Azul, Deus abençoe. Oswaldo do Batuque, Catarina. Todos vocês aí do Comasa, Deus abençoe aí. Um grande abraço. Olha, minha passagem já foi rápido já, viu? É? Já olhei já. Vamos ver aqui então. A Liane, o Anilson lá do Aventureiro, bom dia pra vocês, saindo do monte. A Luana lá da Vila da Glória. A Noemi, sua esposa, Osmar, lá do Itinga. A Rubia do Paraná Mirim. O Chico e a esposa Marisa já saíram do monte. A Ana de Ubatuba. A Adelaide, tua demagacita. O Joãozinho já saiu do monte. A Rosa, o Carlos já saiu do monte. A Dona Maria do seu Júlio já saiu do monte. O Zeferino já tocou, mas o. Olha o Zeferino. Zeferino, Zezinho, viu? Já saíram do monte. Amém, é, amém. Bom dia pra vocês. Mas é isso. Tem pessoal aqui no Facebook. Tem, né? A Terezinha Vestrup. O Carlos, pode ter certeza que o Cláudio e a Cleusa estão lá em Francisco Beltrão nos acompanhando, assim como a Maria Dias, Jairo de Jesus e todos lá em Francisco Alves, Alcésio de Morama, Toledo, Palotina, São Paulo, minhas primas, na capital lá de Paulista, ouvindo. A Liane e o Nilson dá sinalzinho bonitinho, já deu sinalzinho de muito coraçãozinho aí do Sagrado Coração, né? Deus abençoe, sexta-feira de bênção de graça. Assim como também Alex, muito bom dia, meu querido Alex da comunidade Santa Bárbara. Deus abençoe você abundantemente, sua casa, sua família. Como é que ficou ontem? Que? Ontem teve São Paulo? Opa. Ganhou 4-1. Ganhou? Ganhou. É? É. O Atlético Goianiense classificou. Só vai ter paulista nesse carioca e não, carioca, mineiro e paulista nesse final de Libertadores. Tá virando o Brasil. Oh, meu Deus do céu. Alex, um grande abraço, São Paulinho. Deus abençoe você e sua família. Alex, por misericórdia de Deus, tá? Esse final de semana eu vou entregar tudo aí, viu, meu filho? Já decidi. Ô, Alex, só misericórdia. Um abraço, irmão. Ai, até colocou 4-1, que. Olha, ora. É bom estar o Santos sem técnica agora, sem Deus. Senhor do céu. Mas vamos que vamos. Falando que o tal do Jesus vai lá. Ah, mas olha, mas se eu for lá, eu vou te contar. A primeira coisa é diminuir o salário dos jogadores e jogar bola. É? Exato. Descalço, hein? Lembrar do Vachão? Foi assim que eu aprendi a jogar bola, por isso que eu me tornei o melhor craque do mundo de Jesus Cristo. Amém. Sexta-feira de bênção de graça, 6 horas e 14 minutos, Clube da Esperança, na penúltima sexta-feira. Vamos que vamos. 6 horas e 14 minutos, toda graça, toda bênção. Glória a Deus. O Edson do Itinga já saiu do monte. Já. Ah, então dia. Tá. Mas a nossa ouvinte lá do Japão já saiu do monte? Alice, não, claro. Tá indo pro monte. Tá indo pro monte. Bom dia, Alice. Agora deve ser às 18 horas lá no Japão. Lá. É, mas logo tá indo pro monte. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte. Com todo carinho, parabenizar os aniversariantes de hoje, né? Você que está hoje soprando mais uma velinha com todo amor e carinho, olha, coloca tudo isso na mão do Pai, entrega na mão do Pai. Deus está no comando, Deus está na providência. Jesus, eu confio em vós. Então celebre com alegria. Ah, você vai lá para o restaurante do Negro? Ah, melhor ainda então, com a família, com os amigos. Opa, porque a festa é boda de prata, boda de ouro. Então restaurante do Negro é a direção para hoje, então, para esse final de semana. Tá certo, família? Deus abençoe. Parabéns aos aniversariantes. Deus seja louvado. Parabéns pra você nesta data. querida. 6:16, menino. Vamos de música, menino. Onde é que tem aniversário hoje? Hã? Onde é que tem aniversário? Ah, tem um monte de aniversariante hoje. Só não convida a gente para causa do bolo. Você que você ia no Nego hoje. Não, não disse assim, você já tem o endereço certo, vai no Nego. Ah, tá. É, eu sei o que é o Nego. Eu também sei, Rua Fátima, 504-3441-0800. Pronto, vem. Pronto. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá. A Ariane Nilson já saiu do monte. Já, já. A Jaque Lacasso também já saiu do monte. Já. 6:17, tá na hora do remedinho? Tá na hora. Da gotinha? Vamos tomar nosso café da saudade? É saudade. É o último, penúltimo café da sexta-feira. É o último. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado, e hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado, e hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. É do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. programa Clube da Esperança, na sua Rádio do Coração. Rádio Clube. Bom dia, povo amado de Deus. 6:21. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Você está no programa Clube da Esperança. A palavra de Deus em primeiro lugar. Bom dia, pelo seu carinho, pela sua audiência. 6:24. Joyce Modas, no Aventureiro, na Rua Tuiuti, é a loja que veste você e toda a sua família. Telefone da Joyce Modas, 3467-5137. Você sabe que Joyce Modas é a loja da família. Casa Verde Veículos, o carro do seu sonho, para o seu trabalho, para realizar a viagem do seu sonho com a sua família, na Rua Santa Catarina, 787, no bairro Floresta, é Casa Verde Veículos. O telefone 3465-3465, Casa Verde Veículos. Programa Clube da Esperança, na sua Rádio do Coração. Quero te louvar, Senhor, por esse novo dia, onde a natureza em festa vem te agradecer. quero te louvar. Muito bem, nós queremos também te louvar, Senhor, te agradecer por este amor, por este carinho de todos os nossos ouvintes, de todas as manhãs aqui no Clube da Esperança, para honra e glória. Em nome dos nossos apoiadores, Deus seja louvado, um abraço à família AgroShopping Aventureiro, Rua Antônio Jorge Cecim, 714-725, e também no Jardim de Liu, não é verdade, Virgínia, Suzana, Deus abençoe, 3307-4003, um grande abraço aqui no Aventureiro, bem pertinho, sabe aonde? É do Colégio João Rocha. Isso, e lá no Jardim de Rio, bem pertinho do Mercado César. Deus abençoe, família, um grande abraço, Deus seja louvado. Peixaria da Barra, um abraço amigo Ivan da Peixaria da Barra, da Dr. João Colim, Deus abençoe. Livraria Santo Antônio, anexo à Igreja Matriz Santo Antônio, 3021-9524, Deus abençoe. Edilene, lá o Diário de Santa Faustina, ô, seu Marcelino Cidral, grande abraço, família, Deus abençoe. Lila Joias, deixa esta joia brilhar em você, mulher. Esta é a ocasião importante para a sua vida, para a sua determinação, tá certo? Ligue e fale com o representante de Lila Joias no 996963992. 996963992. E deixa esta joia brilhar em você, mulher. A hora é agora. Lila Joias, esta é a oportunidade que você procurava, encontrou. Um abraço a Dona Terezinha Maciel, ligadinha também no Clube da Esperança, Deus abençoe. Família, conheça a TESA. Por que conhecer TESA? Priorizando qualidade e bom atendimento, mais de 4 mil itens para você, flexibilidade no relacionamento, principalmente no faça o orçamento lá com a TESA, tá certo? Soluções e materiais elétricos para você. Na rua Emílio Landima, 325 Aventureiro, 3467-5286 ou 3028-8600. Deus abençoe, família, um grande abraço, sucesso para vocês. Engrandecendo o seu ambiente com a beleza exclusiva da natureza, estou falando aqui em nome desta família abençoada, Marmoraria Dal Salso, é, na Jacob Moser, no bairro Vila Nova, é, Padre Geraldo Rabeiro, ô, Vanildo e Sueli, Deus abençoe vocês aí, viu, Kiki Mercedes, Deus seja louvado, 3439-0203, 996-5361. Mas, Diácono, o que eu posso lá encomendar? Ó, oh, meu filho, você imagina as bancadas, as mesas que você deseja para sua casa, churrasqueiras, lareiras, fogões, e você vai também pensar com carinho, né, a sepultura do seu entre querido. Então, esta família é especialista, já se especializaram há muitos anos, tá certo? E lá em São Francisco do Sul, na rodovia Duque de Caxias, 9150, também você vai encontrar Marmoraria Dal Salso. 3442-2458, 997-2363-17. Deus abençoe, família. Deus no comando, Deus na providência. Jesus, eu confio em vós. Sabe que, ouvindo o Diácono Jairo cantar, Diácono Jairo, um grande abraço, Deus te abençoe, meu afilhado, Deus abençoe você e sua família, todos os diáconos em São Francisco do Sul, nossos diáconos da nossa diocese, Deus seja louvado também ao Diácono Nunes. Ô Nunes, tudo bom, meu querido? Nunes, você ficou meio sumidinho essa semana, não deu sinal de vida, não mandou uma mensagem para nós, o Diácono Luiz também desapareceu. Ô, meu Deus do céu, onde estão esses irmãos diáconos, hein? Tá no monte? É, oh, maravilha. Então tá bom. Eliane do Bordado, um grande abraço, Deus abençoe. 984-95-2513, Deus abençoe. Sabe o que eu estava pensando? Padre Ezequiel Dal Pouso, aquela canção linda, maravilhosa, só um trechozinho assim, ó. Vou cuidar da minha família. Eu e o Padre Ezequiel, a gente pode fazer sucesso a qualquer hora, viu? Ele canta e eu fico quieto. Muito bem, 6:30. Um abraço a você, Rogério, meu querido Rogério, família. Marcearia Tropical, Mercearia Tropical. Da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero. Essa entrou? Quero ter saudade. Talvez. Meu Deus do céu. Será? Tudo pode acontecer. É? Bela família. Foi colocou no meu? Meu peinar? Corações. É, não, a gente tá, na hora a gente abaixa, né? É? Não se preocupe. Não se preocupe com o vosso coração. Ah, né? Tá preocupado, tá acelerado. Tá tudo certo. Olha aí, canção linda aí, né, ó. Tudo isso para você, meu querido Rogério e família, na rua Vini Schussmann, 683-3043-4383, Mercearia Tropical, convidando vocês aí também da Vini Schussmann, da São Pedro Apóstolo do Portinho, para a grande festa deste final de semana de São Pedro Apóstolo, né? Padre Anderson Pix, um grande abraço. Gabriel, Dona Rose, seu Joel, Felipe, Josiana, Deus abençoe vocês e família da Usinagem Técnica e Inovação. Deus abençoe, um forte abraço, viu, querida família? Deus abençoe todo esse momento maravilhoso em nome da Usinagem Técnica e Inovação, a festa da comunidade São Pedro Apóstolo, tá certo? Isso, Heloísa presente, presenteando você com muito mais economia na rua do Morro 253, no Franciele. Deus abençoe. Família Lacrimárias, mais de 25 anos colorindo de Avenida Região. Ô, seu Nino, Dona Marinei, Cezinha, Rogério, Dona Sônia, Benézio, Salvenina, Deus abençoe. Família abençoada da Lacrimárias. Vitor Conder, 1145. 3437-1318, família. Beijo no coração de vocês. Em nome de Lacrimárias, um abraço a todas as costureiras. Sintam-se abraçadas e amadas e abençoadas. É, Melissa Confecções Atacado e Varejo, na rua Tuiuti, 1481. É, 3435-1960. Bem frente ao mercado Bistec. É, Melissa Confecções. Vovô, papai, mamãe, corra pra lá, novidade, vai chegar ainda. Ainda não passou o inverno vai chegar agora, esta semana. Oh, meu Deus do céu. Muito bem, família, mudando, transformando o ambiente de sua casa com muito mais economia, Iracema do Retalhos, na rua Eliril, 2118, em frente à Matriz São Sebastião. Família, Deus abençoe. Tudo que você sonhar, pensar, imaginar, economizar, é para você, Iracema do Retalhos. Dona Fro, beijo no seu coração. Seu Sebastião, Dona Cacilda, do seu Alfredo, Deus abençoe. Carlos, Edson e as meninas, Deus abençoe. Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente já falou do aniversário, mas a gente quer dar os parabéns pro casal, né? É? Adelaide, o Nilo, lá do Adelaide Garcia, tá completando 32 anos de casado. Oh, olha aí, a música veio na hora, né? Veio na hora certa, né? Bom dia. Bom dia, parabéns, viu? Quem sai do monte nesse momento? A Verônica Zimmermann, do Aventureiro. Já meu sabe? Deus do céu, Verônica, isso é hora de levantar, Verônica. Sai do monte agora, minha filha. A Eva também. A Eva tá fritando ovo. Ovo com pão. Meu Senhor do céu, né? Oh, meu Deus do céu. Muito bem, o acontecimento dessa semana, nas redes, inclusive, né? A Igreja Católica divulgou a morte do arcebispo, mas também cardeal, Dom Cláudio Umes, né? De São Paulo. E um das referências hoje do Papa Francisco ter o nome Francisco foi justamente ele, né, Dom Cláudio, que proporcionou esse momento maravilhoso. Papa eleito, estava em oração e teve a oportunidade, do seu lado está esse grande homem que, no que conversaram, o Espírito Santo confirmou, né? Confirmou e aí ele recebeu o nome de Francisco, trazendo as virtudes da pobreza de São Francisco de Assis, né? Na pobreza encontrei a riqueza. É isso mesmo. Na pobreza encontrei a maior riqueza, o Cristo, né? O pobre servo, o servo sofredor. É isso mesmo. Deus seja louvado, nosso querido Papa Francisco. Que Deus conceda misericórdia. Então, na quarta-feira foi o sepultamento do arcebispo, cardeal emérito, Dom Cláudio Umes. Muito bem, 6 horas mais 35 minutos, 6h35, em nome da paróquia Senhor Bom Jesus. Nesses 40 anos de Bom Jesus, pároco Padre Odair, vigário Padre Alexandre, que ontem celebrou a missa lá na Jesus Misericordioso, vigário Padre Ademar, diácono Mário, diácono Alfredo. E esse pecador que vos fala, né? Nós, com todas as lideranças, celebramos dos 40 anos do Bom Jesus do Aventureiro, tá certo? E esse é o momento da palavra em nome de Joyce Moda, vestindo você e toda a sua família. Corra lá, economia também você vai encontrar em Joyce Modas, que traz para nós agora o momento da palavra. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados. Programa Clube da Esperança, na sua Rádio do Coração. Rádio Clube. No programa Clube da Esperança, o momento da palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou como dizer. Então, naquele momento, vós sereis indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte, o próprio irmão, o pai, entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santo livro que me ensina a contemplar. Queridos irmãos e irmãs, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Ó Senhor, quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrai-vos de tudo o que eu tenho falado. Que profundidade, que maravilha esta palavra que vem acalmar o nosso coração mediante as angústias e as provações deste mundo, quando de fato nós formos e darmos testemunho da graça, do amor e da misericórdia diante de uma situação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, minha boca anunciará o vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor. Não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos nós sim estarmos preparados, devemos nós nos prepararmos para nos conduzir diante da missão que Ele nos envia. Mas não somos nós que vamos, no sentido da palavra, fazer a obra. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. É o Espírito Santo que vem em auxílio à nossa fraqueza. É o Espírito Santo que vem nos conduzir. É o Espírito Santo que vem nos guiar. É o Espírito Santo que vem nos dar toda a sabedoria. E na hora certa, no momento certo, a graça vai acontecer. Por isso, então, não vos perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. E acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Deixa Deus falar. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar do teu impossível. Homem, mulher, família, você empresário, microempresário, você operário, operária, você, meu querido sacerdote, diácono, religiosa, ministro, catequista, servo, pai, mãe, você casal, deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar do teu impossível. Faça a tua parte, dobra os teus joelhos, reze, clame e levanta as tuas mãos aos céus e peça em oração o Espírito Santo, e ele virá em teu socorro, em teu auxílio. Não entra no mundo do desespero, mas procure continuar testemunhando a bondade, o amor, a misericórdia do nosso Deus, mas persevere. Por isso o Senhor ainda nos dá uma palavra: mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque você vai estar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo acontecer as maravilhas do reino dos céus. Não as tuas maravilhas, não as tuas obras, não as tuas grandes construções, não, mas as maravilhas da misericórdia, da caridade, do amor, ajudando quem tanto precisa e necessita. O Senhor não vai pedir conta das tuas grandes instalações, das tuas grandes obras, das tuas grandes construções, seja você aí na paróquia, na cidade, no bairro. Não. O Senhor não quer esse tipo de prestação de conta. Ah, Senhor, eu construí tantos e tantos. Não, o Senhor não quer saber. O Senhor só vai pedir: mas onde ficaram as obras de misericórdia? Ah, eu não tive tempo, Senhor, eu não tive tempo. Na hora que era para ter o tempo necessário, você foi capaz de fazer? Não. Por quê? Porque não deixou o Espírito Santo agir, não deixou o Espírito Santo conduzir, não deixou o Espírito Santo mostrar a realidade daquilo que você, meu irmão, minha irmã, precisa. Por isso, persevere, meu irmão, persevere até o fim, sempre invocando e pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha em auxílio à nossa fraqueza. Vencer o nosso testemunho, vencer a nossa defesa, como ela, Santa Paulina, confiou no Paráclito, no advogado que é o Espírito Santo, e não precisou de defesa humana, dizendo ela: eu já tenho meu advogado. Quem? Perguntaram para ela. Ela disse: o Espírito Santo. Está aí o Espírito Santo, que vem auxílio a minha, a sua, a nossa fraqueza, que vem nos ensinar como orar e como devemos pedir. Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, vem auxílio a minha fraqueza e santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém. Com gemidos inefáveis intercede por mim também. Espírito Santo, auxílio a minha fraqueza e santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém. Com gemidos inefáveis. unção. Você está no programa Clube da Esperança. A palavra de Deus em primeiro lugar. Bom dia, família Clube. 6:46. O estresse dos dias atuais produz desequilíbrios como dores de cabeça, insônia, má digestão, entre outros. Por isso, estar com a saúde em equilíbrio é fundamental para enfrentar tudo que está por vir. Reencontre seu equilíbrio novamente com um tratamento natural. Ligue para a Saúde e Bem-Estar no telefone 3463-0337 e faça um agendamento com os terapeutas Sérgio Gino ou Andréia. Telefone 3463-0337. Venha para a Sueli Magazine, tudo o que você precisa para vestir a sua família. Grandes marcas e variedades na linha feminina, masculina, infantil e plus size. Acessórios e calçados. Aproveite, Avenida Santa Catarina, 145 no Floresta. Sueli Magazine, na Rua Adolfo da Veiga, 45 no bairro Escolinha. E Rua Guanabara, 2567 no Fátima. Sueli Magazine, especial como você. Você já provou os produtos Mega? A Mega Bakery está presente nos melhores estabelecimentos catarinenses. Uma completa linha de pães para o café e o lanche de sua família, além de seus deliciosos biscoitos. Inclui em suas compras nossos produtos. Você merece os pães da Mega em sua mesa. É muita qualidade e sabor com muito amor. Aqui nosso trabalho e dedicação são para sua satisfação. Faça seu contato através do WhatsApp 47 99680-0115. Mega Bakery, o momento mega do seu dia. Programa Clube da Esperança, na sua Rádio do Coração. Rádio Clube. Muito bem, 6:48. Aquele abraço muito especial, família Hidral Center, Rua Janaúba, 543, no Jardim Liriu, 3029-0807. Direção hidráulica do seu carro já tem o endereço certo, família Hidral Center, Janaúba, 543. Emerson Paula, Deus abençoe toda essa equipe aí, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Um abraço ao seu Lorival, Dona Luz, de todo o investimento e empreendimento, lá da Vidraçaria São Miguel, lá do Itinga, Deus abençoe, família. Meninas da Floricultura 4R, um grande abraço. Sônia, Sueli, Roseli, Rosilene, do binário de Rio 178, 3437-1426. É o canto mais lindo do binário de Rio, Floricultura 4R. Passa lá e você vai conferir o que eu estou falando. Um abraço à grande família Chique Escapamento, na Rua Tuiuti 2074, 3028-7308. Escapamentos originais, catalisadores, ponteiros especiais para carro rebaixado. Chique Escapamento, Deus abençoe. Deus abençoe, família. Deus abençoe, Anderson Anjo. Sucesso para vocês aí, tá certo, família? Beijo no coração, fique na graça e na paz. Deus abençoe com todo amor e carinho, sabe quem? Ah, vocês, família, Automecânica Gilcar, 3437-4109, Rua José Liber, 228, agente do conserto do seu carro com esta família abençoada. Ô Gilmar, tudo bem, meu querido? Como é que foi ontem? Tudo tranquilo? Ô Gilmar, Dona Maria, Rafael, Rose, é o Joaquim, e o Miguel, Deus abençoe vocês aí, família. 6:49, Deus seja louvado a todos vocês aí, com todo amor e carinho, agradecendo ao nosso bom Deus, tá certo? Bom dia, meninos. É, tá vendo? Bom dia, Dona Maria, bom dia. Ah, meu Deus do céu. O rapaz volta do Senai e continua. Oh, meu Deus do céu. Meu filho, vamos fazer o que você sabe fazer, esse amor, esse carinho que você acolhe. Nessa penúltima sexta-feira da semana, a graça de Deus, os pedidos de oração, com toda a fé, com todo amor e carinho, em nome de todos os nossos apoiadores, Deus seja louvado. 6:50, faltando 10 para as 7. Só vou falar só os nomes, né? Isso, maravilha. Porque tem bastante pedido e a mensagem hoje é grande. É grande, né? Mensagem linda. Então, a Neuzinha lá da... do Comaso do Boa Vista, da Vila Paraná, pede oração. O senhor do Tailac, do bairro do Fátima, pede oração. Ana Lúcia, lá de São Francisco do Sul, pede oração. Arroz do Itinga também pede oração pela família. O Doca, né, lá no Jardim Sofia, ele pede oração também pela família. Adelaide, do Ademar Garcia, ela pede oração. E também especial para ela, né, que está completando 32 anos hoje de casado. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns a você, seu esposo, o Nilo, né, aí do Ademar Garcia. A Luana da Vila da Glória, a Eliane Muraro do Aventureiro, esposa Dilson, a Noêmia, seu esposo São Osmar, lá do Itinga, a Rúbia do Panagua Mirim, bom dia, o Chico do Floresta, a Ana lá de São Francisco do Sul, Batuba também, Adelaide, Terezinha Vestrup do bairro do Floresta, o João Muraro do Aventureiro, a Rosa e o Carlos lá do Aventureiro também, um bom dia. Mas aqui saindo do coração. A Ruth de São Francisco do Sul, oração pela família também. Quem mais aqui? A Dona Maria do Sul Júlio, oração pela família. Alice do Japão, bom dia Alice. O Benedito Gouveia do Aventureiro. A Maria Rosa da Barra do Sul, pede oração. Quem mais aqui? A Almira Gouveia, a Eliette Correia também pede oração, né? E também para o esposo Jonas. Quem mais aqui? A Lúcia Silveira do Jardim Paraíso, a Derlete Borg pede oração também aqui, bom dia. Terezinha Boas, bom dia. E a Zenir Edson de Mira, Diácono Jesus, pessoal pedindo oração. Muito bem, tá certo, colocamos todos. E também nosso amigo Ronaldo, né? Lá do isso, time. Colocamos com todo amor e carinho a todos vocês em oração, com a graça de Deus, pedindo ao Senhor toda a misericórdia. Mensagem do dia: não aceite provocações dos outros com revide, pois o maior prejudicado será você mesmo. Todas as vezes em que entrarmos na sintonia de pessoas que estão sempre prontas a tirar pedras, agredindo os outros com palavras e atitudes grosseiras, acabamos por nos afetar emocionalmente, provocando diversos males, inclusive físicos. Pessoas que vivem somente para ferir os outros, sejam com palavras ou atitudes agressivas, lá no fundo são doentes da alma, sentem-se superiores ao agredir os outros. Não consegue perceber que na realidade possui uma baixa autoestima, sente-se incapazes e temorosas de tudo e de todos. Agressão é o meio que encontram para defenderem. Na verdade, são pessoas que sofrem muito, carentes de amor e autoestima. Vejamos assim que são pessoas doentes cuja razão lhes foge da consciência devido ao temor que têm de olhar para elas próprias e reconhecer suas fraquezas. No momento em que esses irmãos nos provocarem com seus detém e falsa superioridade, ao invés de revidarmos ou nos sentirmos ofendidos e magoados, ao contrário, tenhamos piedade e misericórdia, rogam ao nosso Pai Celestial por eles. Envolvamos esses irmãos em pensamentos de paz e harmonia, pois isso fará bem a eles e principalmente a nós mesmos. Lembramos de que aquele que possui mais conhecimento deve ser o primeiro a dar o passo em busca do entendimento, da harmonia e da paz, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, mas é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim seja. Pense nisso. Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure paz, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Assim seja, meu Senhor, que tenhamos a humildade, a simplicidade somente de amar e jamais magoar e destruir a vida do outro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Um bom dia a todos, que Deus abençoe, muita paz. Deus abençoe a todos e todas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Jesus Cristo, viva o Diário, Jesus, toda a sua equipe, viva a vida. Amém. A paz de Cristo esteja com vocês. Muito bem, gente querida, está chegando ele, César Júnior, com as notícias de Joinville, Santa Catarina, Brasil, do mundo e do esporte também. E um abençoado final de semana a todos vocês. Deus abençoe. James, fique na paz. Muito obrigado por esta semana. Um beijo no seu coração, de sua família também. Deus te abençoe. Amém, Jack. Um bom dia a todos. Uma abençoada sexta-feira. Abraço para Maria Cida, lá do Comas. Ela pediu oração aqui pela família. Que Deus abençoe a todos. Um bom final de semana e até segunda-feira. Graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Deus abençoe. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor, acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus. CYJ823 1590.